Panorama Agrícola para 25 de janeiro de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 25 de janeiro de 2016, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: um amigo de verdade, a gente nunca esquece. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere a alimentação escolar e produtos da agricultura familiar. A EPAGRE ajuda na organização dos produtores. Dica do dia. Ligue 180 e denuncie a violência contra a mulher. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou mais de 4 milhões de atendimentos em 10 anos. Serviço 24 horas por dia. Ligue 180 e denuncie a violência contra a mulher. É hora das notícias. Esta semana tem em Pinhalzinho, no oeste do estado, o Itaipu Rural Show, feira de difusão tecnológica, de quarta a sábado, de 27 a 30 de janeiro, em Pinhalzinho, Itaipu Rural Show. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, o assunto é merenda escolar. Um bom exemplo vem de Araquari, regional de Joinville, onde a EPAGRE organiza agricultores para a entrega dos produtos que vão alimentar os alunos do município, conforme explica a extensionista Daniela Guimarães Nunes em entrevista a Gabriel Leite, da gerência de comunicação da EPAGRE. Esse projeto, ele vai de encontro à lei do PNAE, né, que faz com que os agricultores tenham garantia de venda de pelo menos 30% do recurso federal passado para o município para alimentação escolar. Então a gente organiza os agricultores aqui em Araquari, eles ainda são um grupo informal, para entregar os produtos que eles produzem no município para alimentação escolar. Com isso, a gente tem um aumento na qualidade da alimentação, porque o produto chega fresquinho na escola. A gente tem a questão social, né, que os agricultores recebem um preço justo pelo produto deles, sem o atravessador, sem ninguém pelo caminho, a compra é direta, né? E os agricultores se sentem daí motivados a continuar produzindo, né? Principalmente porque aqui em Araquari a gente está num lugar que tem muitas opções de trabalho, né? E muitos agricultores abandonaram as suas propriedades para trabalhar na indústria. E esses que estão na alimentação escolar, eles se sentem motivados a continuar agricultores. E essa nova publicação, esse boletim didático de receitas desenvolvidas para a merenda escolar, faz parte desse projeto também? Sim, faz parte. A gente, quando organizou os agricultores e começou a entregar para alimentação escolar, a gente esbarrou num outro problema, que era os hábitos alimentares da região aqui, né? Então a gente começou a capacitar as merendeiras para melhorar a questão dos hábitos alimentares delas e das crianças. Porque a gente entende que a merendeira é fundamental no papel de educação nutricional das crianças. Muitas vezes em casa elas não têm essa orientação. E a escola tem esse papel de preparar as crianças para ter uma alimentação mais saudável. Então a gente começou a capacitar as merendeiras em formas de preparação, né? E a última capacitação foi elas sugerindo para a gente, onde a gente queria aliar não só a questão nutricional, mas a questão prática da receita, de ser interessante para elas fazerem na escola e que elas, com o conhecimento que elas têm junto com as crianças, saber que aquela receita vai ter mais ou menos aceitação. A gente lançou um desafio para as merendeiras, de nos trazerem receitas usando os produtos da agricultura familiar. Dentre as receitas que elas trouxeram, a gente adaptou algumas, e outras a gente teve que excluir porque não se encaixavam no que a lei do PNAE pede, né? Então a gente está respeitando a legislação da alimentação escolar. A partir daí a gente foi fazer junto com elas uma capacitação para testar essas receitas. E aí, nessa capacitação, a gente viu praticidade, aceitação, né, dessa receita. E aí a gente definiu quais fariam parte do cardápio escolar e do livro. Essa fala da extensionista da IPAGRE em Araquari, Daniela Nunes. O livro que ela citou é o Boletim Didático 125, lançado pela IPAGRE, que fala dos pratos que valorizam os produtos da agricultura familiar e que conta experiência de elaboração de receitas para alimentação escolar no município de Araquari. O Panorama Agrícola também entrevistou Ana Lúcia Ribeiro, chefe do Centro de Treinamento da IPAGRE em Joinville, para saber como anda o projeto da merenda escolar na região. O projeto Capital Social e Humano, que é o projeto que abrange as ações com as merendeiras, né, com as cozinheiras da alimentação escolar, ele vem sendo desenvolvido na região pelas extensionistas sociais e em parceria com todas as prefeituras aqui da região. Ele vem se desenvolvendo bem, mesmo a gente estando com os municípios com a falta da extensionista social, que é o profissional da IPAGRE que desenvolve esta ação. Porém, como nós temos as parcerias com as prefeituras, isso é desenvolvido no centro de treinamento, sempre que as prefeituras têm a demanda. Então, a gente organiza, planeja e faz a capacitação e a qualificação das cozinheiras da alimentação escolar. Lembrando que isso é uma ação regional, tem a parceria da gerência regional e de todas as prefeituras aqui do norte catarinense. Mas o que chama atenção é que, na verdade, esse projeto está somando duas ações diretas da IPAGRE, não uma que é a própria assistência técnica a nível de produtor, levando tecnologias desenvolvidas pela pesquisa e assistência técnica de extensão rural para melhor produzir os alimentos, e depois também a parte de comercialização e utilização desse produto, não? Com certeza. Aí nós temos também a inserção do projeto de olericultura, né, que é a ação dos nossos técnicos locais aqui na região. E eu acho que dessa forma a gente cumpre com a melhor qualidade possível a ação da extensão, né, que faz o início da cadeia, que orienta a comercialização, que é feita através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, organizados os agricultores para essa venda e lá na ponta, então, né, o ganho e a qualificação da merenda, uma alimentação escolar de fato com qualidade e saudável. E no caso específico aqui, a Araquari, como é que está a aceitação dessas novas receitas nas escolas? A aceitação foi muito legal. Todas as receitas que estão nesta publicação, elas passaram por aprovação das crianças. Então, isso é muito legal. Não tem nenhuma receita que não tenha sido aprovada pelos alunos. Algumas foram até questionadas pelas cozinheiras, mas quando foram colocadas para aprovação, elas foram bem aceitas. Essa Ana Lúcia Ribeiro. Agora, ouça uma agricultora que fornece alimentos para a merenda escolar de Araquari. Meu nome é Elisângela, sou agricultora, resido em Araquari, no Rio do Morro, né? Eu participo do projeto Agricultura Familiar, que é para as merendas escolar. E assim, faz 2 anos que eu estou morando ali, né? Sou filha de agricultores, sou da área do Paraná, faz 20 e poucos anos que a gente mora aqui em Joinville, veio para Araquari. E aconteceu umas coisas na minha vida e eu voltei a morar na roça com meus pais, moram na roça. E aí fui cultivando, como tá no sangue, a gente gosta, né? Eu sempre gostei de morar na roça. E a gente tá lá batalhando, plantando. Meu filho tá comigo agora, né? 18 anos ele tem, 19, desculpa. Estamos aí batalhando, a gente já conquistou bastante coisa, conseguindo financiar pelo Pronaf um carro, que a gente tava na batalha, entregando um carrinho do meu pai, Uno, e agora a gente conseguiu pegar uma estrada. Fiz financiamento para fazer estufas, o ano que vem quero fazer mais estufas. Quero plantar mais ainda, quero entregar outros tipos de produtos, que até hoje entrego só 3 produtos, quero entregar mais. E estamos aí na batalha. Mas isso tudo foi possível devido a que esse projeto da merenda escolar te deu uma garantia de mercado, né, para colocação dos teus produtos. Sim, só por causa disso, senão eu não teria entrado, né, se fosse para eu ir lá para a roça, plantar para sair vendendo de porta em porta, não dá. aí é onde que eu tenho a minha garantia, né? Como ela falou ali, de você, eu planto ali meu produto, eu sei para quem que eu vou entregar, eu tenho meu pagamento no final do mês e é assim. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem sobre merenda escolar em Araquari, em entrevistas que foram coletadas por Gabriel Leite, da Gerência de Comunicação da EPAGRE. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.